Paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos continuar a nossa ministração, nossa devocional no livro No Deserto. É o título verdadeiro no hebraico, que foi traduzido para o grego e recebeu o nome de Números. Então está na sua Bíblia Números, mas entenda que ele está falando sobre a trajetória do povo de Israel no deserto, e tem esse título. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, nessa hora, duas verdades que estão no capítulo 9, capítulo 9 de Números, tá bem? Duas verdades importantes, muito importantes para a nossa vida, então é uma palavra assim bastante concisa. Aproveito só para agradecer, antes de fazer a leitura, a grande resposta que tivemos ontem e temos tido nesse mês de abril. Muito obrigado pela confiabilidade naquilo que Deus está fazendo, a obra é dele. Se alguma coisa boa há, é por causa dele, é o Pai das Luzes quem opera essa obra. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das Luzes. Então a ele toda honra, toda glória e todo louvor. E nós superamos ontem, mais uma vez, cerca de 15% da média do mês de março. Então vamos ter um resultado no final de abril, certamente muito expressivo. Também quero agradecer por uma indicação. Eu pedi a vocês que indicassem uma pessoa, eu precisava de mais um. Nós, como ministério, logo sete, precisávamos de mais uma pessoa. E recebi essa indicação, então agradeço. Amanhã é com você. Ontem foi uma pessoa, hoje foi uma pessoa que indicou um outro nome, e amanhã é você. Você que vai nos abençoar e vai nos ajudar a expandir a palavra do Senhor, capítulo a capítulo. E eu preciso de mais um. Então, e se 10 pessoas indicarem mais um, teremos 10 novos ouvintes. Então, vamos lá. Se envolva com isso. Envolva-se mesmo com esta obra de leitura da palavra. Um capítulo por dia, quase todos os dias. Também quero dizer a você que vai indicar mais alguém, amanhã alguém será indicado. Essa indicação veio aqui de Entre Folhas, mas quero agradecer também ao Glauber, mais uma vez, ao cantor Glauber Plaça. Se você desejar contatá-lo, fale conosco e nós teremos prazer em enviar essa mensagem para ele. Ele poderá ir à sua igreja. Já aviso que não é um mercenário, então que precisará certamente da passagem, né, de ônibus. E se vocês desejarem fazer uma oferta, sempre é bem-vinda para aqueles que se dedicam a essa obra, né? E ele indicou duas pessoas muito queridas e junto com eles as suas famílias, né? O Gonçalo, lá do Uruguai. Gonçalo, um grande, grande, grande abraço, muita saudade. Que Deus te abençoe muito e toda a sua família. E o Fernando, outro músico, que também não vai achar ruim de vir ao Brasil para ministrar na sua igreja, também não é um mercenário. Então, uma outra vida preciosa, Fernando, que Deus te abençoe muito, muito mesmo, e continue firme no seu ministério com essas lindas canções. Ainda outro dia ouvimos novamente porque o Glauber nos enviou. Não esqueçam de divulgar o blog, porque a pessoa vai encontrar quase 700 capítulos ministrados de temas totalmente diferentes dentro da palavra do Senhor e algumas séries. Então passe o endereço do blog, bloglogos7.blogspot.com. E o meu pedido a você, fique muito atento. Na verdade, fique em oração, em primeiro lugar. Fique em oração. Estou pedindo a todos que fiquem em oração, porque nós teremos um terceiro instrumento. Provavelmente no iníciozinho de maio, final de abril, início de maio, além do WhatsApp, que nós vamos manter umas três ministrações por semana, quando der um pouco a mais. Além do blog, que é traduzido para outras nações, estamos alcançando 20 nações, e todas as ministrações vão para lá. A missionária Vivian já traduziu uma série de ministrações, fazendo sinopses dessas palavras. E agora nós vamos ter um terceiro instrumento, uma terceira ferramenta de divulgação da palavra, que é o YouTube. Então, ore ao Senhor, porque nem eu nem a pastora somos especializados nessa área da tecnologia da informação. Mas já temos contado com apoio, informação, formação, textos e apoio mesmo, apoio no geral. E o meu abraço aqui especial ao Márcio. Muito obrigado, querido, muito mesmo. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado a toda a família. Muito obrigado, Freitas, Marileia, que também sempre acabam nos abençoando, orientando, porque nós temos que aprender, né? Certamente serão alguns meses de aprendizado, talvez até o final do ano, de aprendizado, para que depois isso fique cada vez melhor. Mas já vamos iniciar, porque não há tempo a perder. Então, ore por isso, pelo novo canal no YouTube. Você no YouTube pode encontrar muita coisa boa, tem muita gente boa, tem muita gente, muitos pastores abençoados, tem muitos, sabe, obreiros assim de Deus. E tem coisa ruim também. Você deixa a ruim de lado e fique com com esses canais que agregam valor para você, tá bem? E então prepare-se, e na segunda quinzena agora eu vou passar para você, como temos dito todo dia, o nome do canal, a hora que nós vamos ministrar, e tudo mais, para que você participe, até dê opiniões, sugestões durante a ministração, na hora da ministração e depois também. Quero que você participe. E quando nós tivermos o nome do canal definido, estamos orando, pensando, nós passamos para você e você vai saber detalhes. Mas desde já, eu quero te dizer, se você for abençoado por uma palavra, então dê lá o seu retorno, dizendo que curtiu, que gostou, dê um like. Isso será importante. Para o próprio YouTube percebe o que eles têm me falado, Márcio me orientou, Marileia também, que o próprio YouTube percebe tudo hoje, né, irmãos? É por tecnologia. Ele percebe se está havendo um bom número de likes, um bom número de retorno e ele acaba, imagino eu, abrindo portas e tentando sugerir para abrir espaços, né? Não sei detalhar para você, mas é importante, né? Parece que é muito importante. Então, se você gostar, vai lá, não deixe de dar o like e o curtir e comunique para mais um, mais um. Nós falamos mais um sempre porque é assim mesmo. É de um em um, de um em um, de um em um que nós vamos ampliando. Foi assim ao longo desses 4 anos, nesses ministérios com meio de comunicação. Na igreja é um pouco diferente, o discipulado é diferente, são outras áreas de formação e capacitação. Aliás, eu quero dizer a você que enquanto nós estamos aguardando uma resposta para essa segunda quinzena também, nós estamos abertos para ministrações de capacitação para liderança, ministrações da palavra, e a mesma coisa eu digo. Só o que precisamos é da passagem de ônibus, melhor hoje do que o carro, porque minha perna já não está respondendo tanto. E essa poderá ser uma oportunidade de nós ministrarmos aí na sua igreja, ministrarmos em várias denominações. Eu já fiz isso ao longo de toda a vida, né? Já foram mais de 100 denominações, e só que nos últimos anos eu parei com isso. Depois que eu entrei em coma, eu fiquei mais quieto. Mas agora eu sinto que são 100 metros finais, né? Esses 100 metros pode significar 1 ano, 10 anos, 30 anos, não importa. Mas é uma terceira etapa. Uma terceira etapa. Depois da infância, adolescência, conversão, discipulado inicial, que seria o início, né? Pense numa corrida aí de 400 metros. Então, esses 200 primeiros metros têm a ver com infância, adolescência, conversão, discipulado. Depois, mais 100 metros, que foi o tempo da maturidade, a maturação, a correção de muitos erros, né? Não tenho nenhum motivo para esconder de ninguém, mas Deus veio purificando, santificando, e completamos 35 anos de trabalho agora. Pastoral, antes já vinha trabalhando com meu discipulador, meus discipuladores e uma discipuladora. E agora entendo que esse é o momento derradeiro, né? Não estou falando que o tempo será curto, não. Quem sabe do tempo é Deus, né? Quem sabe do tempo é Deus. Então, podemos ter um tempo longo ainda, mas é como se fosse os 100 metros finais. É o momento, né, pós-60 anos, onde você vai entregar tudo. Agora, né, já entregou tudo na conversão, entregou tudo no desenvolvimento, agora não pode, nos 100 metros finais, você não pode tirar o pé. Você tem que entregar tudo, né, para poder chegar diante do papai lá, celebrando que multiplicou os talentos que ele deu, tá bom? Só duas verdades, mas duas verdades preciosas. Números 9, obrigado por essa escuta, obrigado pelo retorno de vocês mais uma vez. Celebração da segunda Páscoa, capítulo 9. No primeiro mês do segundo ano, depois da libertação do povo de Israel do Egito, Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai, e ele disse: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 desse mês, no crepúsculo, celebrarei sempre na ocasião própria. Celebrá-las-ei de acordo com todos os estatutos e normas a ela referentes. Sendo assim, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa, e eles passaram a comemorá-la no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, irmãos, é claro que nós temos, você viu aqui, há uma data para eles celebrarem a Páscoa. Nós também temos a data que celebramos a crucificação, a vitória de Jesus, o silêncio no sábado e a ressurreição. Temos uma data especial para fazer isso. Mas você pode lembrar da Páscoa, essa é a primeira verdade. Você pode e deve lembrar da Páscoa permanentemente em sua vida. Porque a Páscoa representa a passagem, a libertação do povo de Israel do Egito. Deus agiu com mão forte, enviou Moisés e o seu irmão foi ajudá-lo, Arão, e o faraó resistiu. Deus agiu com mão forte, enviou pragas, só para aquele que é novato, todos os outros já sabem. Cada praga que Deus enviou tinha relação direta, não é indireta, direta com uma das divindades do Egito. Essa poderá ser uma ministração a fazer no YouTube, só falando dos nomes, né, dessas divindades e o significado. Poderá ser uma ministração, ou aqui mesmo no WhatsApp. Deus vai orientando. Então, Deus agiu com mão forte, mostrou que essas divindades, na verdade, não têm poder nenhum perto dele, não têm poder nenhum, não passam de espantalho em pipinal. Essas divindades que os homens inventam, na verdade, não podem fazer nada contra o Deus verdadeiro, porque só há um Deus. Só há um Deus, só há um Deus, e Ele é o Senhor, o Criador. O Deus que nós servimos é o Criador de todas as coisas, Ele é o renovador da criação, pense no dilúvio, Ele é aquele que faz alianças conosco, pense em Abraão, aliança abraâmica. Ele é aquele que manda, que opera a libertação e depois manda a lei, é a aliança mosaica, tá bem? E ele é aquele que gera homens segundo o coração dele, aliança davídica. Então é lindo, o nosso Deus é o Senhor. Repito, nós temos uma data no ano que nós celebramos, assim como o povo de Israel tinha uma data no ano que eles celebravam. No entanto, não é preciso ficar só nessa data. Você pode celebrar permanentemente no seu coração, porque Deus nos libertou do pecado, nenhum poder contrário pôde resistir à ação de Deus, à operação de Deus, à vinda de Jesus, à vida de Jesus, o ministério de Jesus. O culminar desse ministério na cruz do Calvário, que com o seu sangue nos libertou de todo o pecado, com a sua vida crucificada, ele nos libertou de todo o pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vai perecer, mas tem a vida eterna. Então, Deus promoveu a libertação, essa libertação se consolidou na Páscoa, ele ressuscitou, na morte dele, ele nos atraiu todos para a cruz. E por que nos atraiu? Para nos libertar do pecado. Nós não fomos atraídos para ser crucificados com ele. Nós fomos, em primeira instância, né? Nós fomos atraídos para que ele pudesse nos libertar, como libertou o povo de Israel, nos libertar do pecado. Mas também nós somos crucificados com Cristo, diz a palavra do Senhor, na medida em que a velha vida fica para trás, eu vou nascer de novo e eu vou começar uma nova vida. O que passou, passou, ficou na cruz. Eu sou também parte dessa obra da cruz, porque eu deixo para trás a velha natureza e começo a nova natureza. Deixo a velha vida sem Deus e começo uma nova vida com Deus. Glória a Deus. Na sua ressurreição, ele é o primeiro primogênito dos mortos, mas depois dele nós ressuscitamos com ele. E assim como ele subiu ao céu, nós vamos subir ao céu também e viver com o Senhor depois do juízo final eternamente. Então lembre disso. Lembre que as divindades nada puderam fazer contra o poder de Deus. Lembre que os primogênitos de Israel foram poupados e os primogênitos do Egito, infelizmente, né, como o faraó endureceu seu coração, acabaram perecendo e até dos animais pereceram. Por isso, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. E o Senhor os libertou. E eles ainda saíram com riquezas, que as pessoas davam riquezas para eles saírem, sai daqui, porque depois de 10 pragas, né, e a última com o filho do faraó e os primogênitos, eles queriam ver o povo de Israel longe, saíram com riquezas, depois tentaram perseguir, mas o Senhor agiu com mão forte, abriu o mar, e os soldados do Egito nada puderam fazer, nem os carros deles, nem os cavaleiros. Pelo contrário, foram submersos, morreram. E o Senhor agiu com mão forte também, conduzindo no deserto, corrigindo no deserto, mas ele operou no deserto. Esse é o sentido desse livro. E nós estamos agora nessa certeza. Ele nos libertou da lei do pecado e da morte. Ele nos libertou da morte e do inferno. Ele nos libertou do poderio de qualquer entidade maligna, vamos dizer assim, qualquer força maligna que se apresente de qualquer forma. Ele é aquele que nos liberta, ele é aquele que nos faz atravessar o mar, e as águas do mar da vida não podem nos afogar, nós atravessamos o mar e nos guia no deserto da nossa história, dessa vida, porque a nossa vida aqui ainda é um deserto. Na medida em que tudo não está de acordo com a vontade de Deus, nós passamos pelo deserto, mas o Senhor gera em nós um novo coração, representado, por exemplo, por Josué e por Caleb, que foram fiéis ao Senhor e chegaram até a terra prometida de toda uma geração. O que ele deseja para nós é que nós sejamos como Josué e Caleb. Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça celebrando a Páscoa sempre. Sempre, sempre. E a nossa Páscoa tem todo um significado, a passagem da morte para a vida, e em Jesus Cristo ela se cumpre de modo definitivo, cabal. Aqui era um sinal, um apontamento do que o Messias iria realizar por nós. Então ele já realizou, como eu disse, fomos crucificados com Cristo, nosso pecado foi derrotado, a morte foi derrotada, porque o salário do pecado é a morte, e fomos ressurretos com Cristo, somos ressurretos na medida que cremos, e seremos assuntos, seremos levados para o novo céu e a nova terra. Glórias sejam dadas ao Senhor. Esse é o primeiro item. E é um item maravilhoso, sentido da Páscoa. Só quero recomendar para você, não celebre a Páscoa só na data anual. Claro que nessa semana nós temos toda uma programação especial nas igrejas, atividades, momentos especialíssimos, É o momento de toda a comunidade. Mas você, no seu coração, permanentemente lembre da passagem da morte para a vida. Muito bem. Dando sequência, nós trabalhamos bastante isso já, então eu não vou considerá-lo como o segundo ponto. Versículo 6. Depois de dizer que os israelitas fizeram tudo que o Senhor havia ordenado, coisa linda, é isso que Deus espera. Contudo, algumas pessoas se tornaram impuras, porquanto tocaram um cadáver e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Entretanto, essas pessoas recorreram a Moisés e Arão e os consultaram: estamos impuros devido a termos tocado no morto. Por que seremos excluídos e privados de fazer a oferenda de Yahvé no tempo estipulado, junto aos demais filhos de Israel? Assegurou-lhes Moisés: aguardai, para que eu saiba o que Yahvé ordena a vosso respeito. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém no meio de vós ou dos vossos descendentes se achar impuro, tiver numa longa viagem, celebrará ainda assim o Pessah ao Eterno, né? A Páscoa de Yahvé. No segundo mês, ao 14 dia desse mês, ao cair da tarde, a celebrarão com pães, matzot, não fermentados, pães não fermentados, irmãos, e ervas amargas. Comerão o cordeiro de sacrifício, e não deverá restar dela nada para o dia seguinte, nem se lhe quebrará osso algum, segundo todo o ritual da Páscoa, celebrá-la-ão. Não devia ficar nada do cordeiro, tanto que as famílias uma convidavam as outras para que não sobrasse nada. Olha, eu vou ampliar aqui dizendo, esse é o segundo ponto. Nós somos coparticipantes, da vida de Deus, e o Cordeiro está em nós, através da pessoa do Espírito Santo, porque há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma pericorese. Peri significa ao redor de, no grego, tá bem? Ao redor de. E corese, então, ao redor de, servindo um ao outro, vivendo um para o outro, fazendo uma tradução mais livre, tá bom? Um girando em torno do outro, um vivendo para o outro, um fazendo juntamente com o outro. Ou seja, a obra da Trindade é uma, é única. A obra trinitária é única. Claro que cada uma das pessoas da Trindade vai fazer algo específico, mas a obra trinitária, por isso que nós chamamos de há um só Deus, a obra é una, a substância é uma só, a natureza é uma só, o ser de Deus é um só em três pessoas. Então, irmãos, nessa medida, assim como o povo de Israel não devia deixar nada do cordeiro sem comer, que nós também, em nome de Jesus, passe ser esse o segundo ponto, nós também, em nome de Jesus, o Cordeiro, não deixemos nada da vida de Jesus para comer mais tarde, para mastigar mais tarde, para celebrar mais tarde. Todos nós temos que dizer: eu quero o pão matzô, eu quero as ervas amargas, mas eu quero participar plenamente do Cordeiro Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero comer dessa carne, eu quero participar dessa vida, eu quero tudo de Jesus em mim. Senhor, essa é a oração que você deve fazer. Eu faço essa oração desde que fui ensinado em 1985. Senhor, eu quero ser tua imagem e semelhança. Eu quero tudo, tudo, tudo que diz respeito ao Cordeiro, tudo que diz respeito à vida dele, tudo que diz respeito ao ministério dele, tudo que diz respeito à imagem e semelhança dele, venha sobre mim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Eu quero tudo de Jesus. Que Deus o abençoe e você não pare nunca mais de fazer essa oração. Irmãos, eu não consigo deixar de me emocionar, porque isso é tudo da vida cristã. Todo o resto só vai ter verdade e sentido se isso for a primeira coisa, participar da vida do Cordeiro e da morte do Cordeiro. Se isso acontecer, todo o mais. Nos ministérios, nas nossas atividades, aí serão apreciados por Deus. Mas se não tiver isso, de nada valerá. Então, em segundo lugar, vamos comer tudo que diz respeito àquilo que Jesus nos deixou para comer. Ele é o pão da vida, ele é o pão matzot, ele é o pão não fermentado, ele nos ajudou e ajuda a passar pelas ervas amargas que significaram a nossa escravidão, e ele nos convida a comer com ele, a tomar ceia com ele. Como diz Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que nós participemos dessa santa refeição. Versículo 13. Aquele, entretanto, que se encontrar puro, ou não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, será exterminado do seu povo. Olha só. Se você, estando puro diante do Senhor, diz assim: ah, não, hoje eu não vou tomar a Santa Ceia, tá? Ou então estou com dor de cabeça, estou meio gripado e não vou. Olha, Deus não se agrada disso. O texto lá era extremamente forte. Será exterminado do seu povo. Então, há toda uma orientação de Paulo. Não estou falando sobre essa questão de exterminar imediatamente, mas eu estou dizendo que Paulo deixa claro no texto da Santa Ceia que muitos adoecem e muitos estão mortos espiritualmente por não ter temor e tremor e confessar o seu pecado e vir impuro participar da mesa do Senhor. Então, se você está com problema, confesse o problema durante o culto, seja honesto com Deus, sincero, mas vá tomar a ceia e peça: Senhor, eu preciso tomar a Santa Ceia para ser restaurado. Estou com um problema com alguém para que eu passe a perdoar essa pessoa. Mas não deixe de tomar, não deixe de tomar. Se purifique antes. Tá bem? Purifique-se antes e celebre a ceia, tá bom? Que representa a nossa Páscoa, né? Não deixe de celebrar a Páscoa, senão poderá ser adoentado ou morto, ou seja, exterminado do seu povo. Não trouxe a oferenda do Senhor no tempo determinado e por esse motivo sofrerá as consequências do seu pecado, a nossa responsabilidade com as oferendas ao Senhor. Se algum estrangeiro reside entre vós e celebra a Páscoa a Yahvé, deverá celebrá-la segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto e uma lei, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Percebam, é uma Páscoa só, é um Deus só. São três pessoas, há um Deus só, mas é uma só lei, uma só orientação, uma só Páscoa, né? Então, tanto o israelita como o estrangeiro devia fazer da mesma maneira. Não cabe espaço para improviso. Irmãos e irmãs, não há lugar para improviso em algumas questões fundamentais, dogmáticas, axiomáticas. Não há espaço para improviso. Deus não aceita improviso aqui. Ele vai aceitar improviso num arranjo musical lindo, você vai improvisar. Ele vai aceitar improviso no momento ministerial, o ministério acaba improvisando algo, né, como uma estratégia, tudo isso, tudo bem, mas Deus não aceita improviso naquilo que é santíssimo, tá bom? Em segundo, aliás, em primeiro lugar, a celebração da Páscoa em todo o tempo. Em segundo lugar, não deixe restar nada da vida de Jesus, aspire pela vida de Jesus, deseje. Participe, coma do pão que ele nos serve e da carne que ele nos serve, do sangue que ele nos deu para beber, o sangue da cruz do Calvário. Participe dessa vida até o final, até o final, com toda a intensidade. E em terceiro lugar e último, a nuvem sobre a santa habitação. Isso é absolutamente lindo. Deixa eu explicar para você, e aí eu faço só a leitura. A nuvem era um símbolo físico e visível da poderosa presença de Yahvé, o Senhor, junto ao seu povo, pairando acima do tabernáculo. Fica claro que essa nuvem não era comum, não apenas pela maneira como surgiu. Assim que se completou a montagem da habitação de Yahvé, o tabernáculo, irmão, irmã, mas também por ela apresentar durante as noites a aparência de fogo. Era diferente essa nuvem. Além de tudo, Moisés, o servo e profeta do Senhor, era o agente de Yahvé, que interpretava os movimentos da nuvem como sinal para determinar a marcha do povo. Explico. A nuvem parava, o povo de Israel parava. A nuvem andava, o povo de Israel andava. Isso deve servir para nós da seguinte maneira: Deus mandou andar, ande. Deus mandou parar, pare. Não queira também improvisar nisso. E à frente, sem a nuvem de glória de Deus, está com você. Você vai quebrar a cara. E não fique parado se a nuvem de glória está andando, está mostrando uma direção, né, para a sua vida, para o seu ministério. Ande debaixo dessa visão da nuvem de glória do Senhor. Se ele mandou andar, ande. Se ele mandou parar, pare. Desenvolva esse discernimento espiritual, porque muitos podem perguntar, mas como eu vou saber? Só com amizade com o Senhor. Só através da amizade com o Senhor. Só através da intimidade. Só se tornando amigo de Deus. Homem e mulher segundo o coração de Deus. Aí o Espírito Santo vai dar a você o discernimento para ver se Deus está mandando andar ou parar. Muito bem, esse é o terceiro ponto. E aqui encerro, só faço a leitura para corroborar com aquilo que compartilhei. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. De noite a nuvem parecia flamejante. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria o tabernáculo e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Maravilha, né? É a glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor, irmão, só dois detalhes. A Shekinah é a glória que se manifesta entre nós. E a Kabod, Kabod, é uma presença tão intensa da parte de Deus que nós não conseguimos, ninguém consegue ficar em pé. Vários homens de Deus em determinados momentos até pediram para Deus parar, porque se a presença da glória de Deus acabou de permanecesse, a vida dele não ia suportar, a matéria do nosso corpo ia simplesmente se deteriorar. A glória dele é muito intensa. Então, a Shekinah é uma manifestação de glória e Kabod é outra manifestação de glória. Tá bem? Coisa linda. Era sempre assim: de dia a nuvem cobria o tabernáculo, assim como a nuvem cobre hoje o tabernáculo do Espírito Santo que somos nós, e de noite tomava o aspecto de fogo. Olha aí, ó. À noite você está dormindo e o fogo da glória de Deus está sobre você e resplandecia até o raiar do sol. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam. Viram? De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia e, segundo a ordem do Senhor, acampavam. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto a Yahvé, não partiam. Às vezes, a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo, então eles acampavam, segundo as orientações do Senhor, e também partiam em conformidade com as ordens de Yahvé. Viram aquilo que nós falamos? Se a nuvem parou, pare. Se a nuvem andou, ande. Então você precisa perguntar isso para Deus e discernir o que a glória do Senhor está te dizendo, a presença dele está te orientando. Para encerrar, três últimos versículos. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, e então partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia 2 dias, um mês ou um ano, enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo. Os israelitas ficavam também acampados. Mas quando ela se levantava, então, igualmente, partiam. Conforme as determinações do Senhor, acampavam e, conforme as ordens do Senhor, marchavam. Prestavam culto a Yahvé, segundo as ordens de Yahvé comunicadas por Moisés. Que Deus abençoe esse capítulo 9, essa santa palavra do Senhor. E nós nisso aprendemos, né? Só a palavra, só a palavra, só a palavra. Bendito seja o Senhor. Repito para você, só os três itens. Celebremos a Páscoa num momento especial, junto com toda a igreja. No momento dos festejos da sexta-feira da paixão e da ressurreição, mas guarde o sentimento de Páscoa todos os dias da sua vida. Em segundo lugar, não deixe nada da vida de Cristo fora da sua vida. Peça a Deus. Não é você que vai conseguir fazer isso. É o Espírito de Deus. Então peça a Deus. Senhor, gera em mim o ser de Cristo Jesus. Põe em mim o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, como Filipenses 2. Põe em mim o mesmo sentimento. Tudo que diz respeito à vida de Jesus, põe em mim. E tudo que diz respeito ao ministério de Jesus, põe em mim. E a imagem e semelhança, põe em mim. E ele vai operar essa obra ao longo de toda a sua vida e vai consumar na hora em que você for glorificado, tá bem? Na hora da sua glorificação, aí ele vai consumar essa obra. Mas peça, busque, almeje essa experiência. E terceiro e último lugar, irmãos, muito importante, muito importante. Se a nuvem andou, Se a glória do Senhor, a presença do Senhor na nuvem de glória andou, ande, vá atrás. Se a nuvem parou, pare. Não queira andar à frente da nuvem. E não queira parar se a nuvem andou. A nuvem andou, ande. A nuvem parou, pare. É a presença santa de Deus na sua vida. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.